varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Terra onde ninguém vai amar alguém, é deixar fluir sentimento e ser capaz de amar, amar simplesmente. Veio inteiro, veio como dia, livre como vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim. Varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. De semana, show de bola! É aqui na sua rádio preferida. Fica muito melhor ouvindo Central do Sertanejo, com certeza, né? Central do Sertanejo, sertanejão de qualidade, Paulo Fernandes, um ser amor, passou por aqui também Zezé e Luciano, à distância, Zé Ricardo e Thiago, pode ou não pode, Rio Negro Solimões, o Cowboy Vai Te Pegar, Paulinho Reis, Te Faço Mulher e Michel Teló, Amiga da Minha Irmã. Uma super sequência passou, mas vem aí uma super, uma mega, uma outra sequência. É, aquela sequência esperada, né? Todo final de semana, você, nosso ouvinte especial aqui do Central do Sertanejo, já tá acostumado, já tá acostumada, né? Na segunda sequência, na sexta-feira, o que é que tem? As seis mais tocadas da programação e uma grande recordação com o melhor do sertanejo pra você. Eu tô indo pro intervalo, mas eu já volto. Conto com a sua audiência. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô de volta com mais Central do Sertanejo aqui na sua rádio preferida. Audiência absoluta. Nesta sexta-feira, só pode ser aqui, né? Só pode ser na mais ouvida da cidade. Galera, tô trazendo pra vocês agora a grande recordação do sertanejo com Teodoro e Sampaio, Garanhão da Madrugada. Daqui a pouquinho, as seis mais tocadas. Central do Sertanejo.

todo mundo se pegando. E o Gaguinho chupando o dedo, bateu o desespero. Aqui a casa é minha, o som é meu. Se eu não pegar a mulher, todo mundo se fufuda. E as bebidas, o freezer é meu. Combinaram no secacacaro, quem manda? Aqui a casa é minha, o som é meu. Se eu não pegar a mulher, todo mundo se fufuda. E as bebidas, o freezer é meu. Combinado não sai caro, quem manda aqui sou eu. Tá aí fechando a nossa segunda sequência. Sequência essa especial demais, com as seis mais tocadas da semana. Você que acompanhou a gente, curtiu aí a sexta mais tocada com Rado Alexandro, Quem Nunca. Na quinta, Diego e Diogo, Cachorro. Quarta posição, Fernando Sorocaba, Gaveta. Na terceira, Low Pat e Laís, Mil Anos. Gustavo Lima, Tô Solto na Night, segunda posição. E você acabou de ouvir Hugo e Thiago. Gaguinho, a primeira, a mais tocada da semana aqui no Central do Sertanejo. Gente, obrigado pelo carinho de todo mundo. Obrigado mesmo pela sintonia aqui nessa rádio, que é sucesso na cidade, hein? Olha, o Central do Sertanejo está de volta na semana que vem, segunda-feira. Segunda-feira, que é que dia? Segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Eu estarei de volta com mais Central do Sertanejo, se Deus assim me permitir, tá bom? Eu desejo a todos um excelente final de semana. É, pra todo mundo que for se divertir aí, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba, né? Não vai extrapolar demais, né? Curta bastante com os amigos, com a família. Se divirta, pois o finalzão de semana chegou. Eu tô indo nessa, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Segunda-feira eu tô de volta, hein? Valeu, valeu! Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio.